Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos, nesta tarde, refletir sobre a família e o papel que cabe a ela na educação dos espíritos que estão em processo de adaptação ao mundo. Nós somos espíritos que vivemos no mundo espiritual e, quando reencarnamos, somos recebidos por aqueles que vão formar a nossa família. Essa é a regra geral. Existem naturalmente as exceções, existem naturalmente aquelas pessoas que não vão ter uma convivência familiar, como é o exemplo dos órfãos. Mas é tão importante a família que até a ausência dela é, para o espírito, uma prova, é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. E quando a gente vê, ou estuda, ou aprende sobre a trajetória do homem aqui no mundo material, a gente vê que o homem, ele está num grupo familiar desde o início da sua história. Por quê? Os seres que antecederam, que deram origem ao homem, eles já viviam em famílias. Se a gente for observar a vida dos nossos parentes evolutivos mais próximos, os demais primatas, nós vamos ver que eles também vivem em famílias, em que cada um tem o seu papel. E eles conseguem sobreviver graças à família. E nós só estamos no planeta vencendo todos os obstáculos materiais porque nós tivemos o apoio da família. A família é, então, uma grande oportunidade de aprendizado e adaptação para um espírito que reencarna. E quando a gente desencarna, a tendência natural qual é? É voltarmos para a nossa família espiritual, lá no mundo espiritual. Aquele grupo de almas afins que também vão nos receber, vão nos acolher, vão nos ajudar, vão nos proteger. Então, a família, eu acho que é algo que nós não temos hoje como considerá-la como não importante na experiência humana. Pessoas já tentaram demonstrar, através das suas ideias, das suas colocações, das suas teorias, que a família era algo não necessário para a experiência humana. Mas não adianta. A gente pode abandonar a nossa família biológica, mas a gente vai buscar um outro grupo de seres que nós vamos chamar de amigos, e só muda o nome, porque os amigos podem se tornar nossa família também. Porque nós precisamos de conviver com pessoas, nós precisamos compartilhar nossa experiência com pessoas. Então, família, não tem como negar a importância dela. Muitos vão dizer que muitas vezes a família atrapalha a vida da gente, né? Tem até a frase de um companheiro aí da doutrina espírita, que ele usa um bordão, uma frase assim, que acho que é para chamar a atenção das pessoas para o problema. Ele fala: parente, uma praga na vida da gente. E isso, realmente, a gente tem o lado cômico, o lado aí, talvez até trágico, quando a gente lembra que realmente tem familiares, parentes que são problemas, muitas vezes, na vida da gente. Mas não é exatamente desses grupos que a gente vai estar falando, ou dessas pessoas que a gente vai estar falando, que muitas vezes estão mais distantes de nós. Nós vamos pensar aqui na família, naquele grupo mais próximo, aquele que a gente vai conviver mais proximamente, e que às vezes tem alguns indivíduos que são muito difíceis, que até leva a gente de maneira, às vezes infantil, a chamá-los de uma praga na vida da gente. Mas, na verdade, eles são grandes instrumentos da vida para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, mesmo uma família, por mais complicada que ela possa parecer, ela tem um valor para a experiência do espírito aqui encarnado muito grande. Ela vai ajudá-lo no seu progresso espiritual. Muitas vezes a gente não obtém os resultados bons porque a gente se perde no mundo em meio a tantos problemas, tantas dificuldades, e por falta de conhecimento, por falta de valorização dessa situação que é a família, a gente acaba não valorizando corretamente. Mas então, o que nós temos que pensar? Que aqueles que vieram primeiro têm um papel muito grande ao receber as novas gerações da família. E normalmente a gente pensa só nos pais, não é assim? E de fato eles são aqueles mais responsáveis, são aqueles que têm um compromisso mais direto perante Deus com os novos espíritos que estão reencarnando ali, que vão compor aquela família, ou que vão dar continuidade àquela família. Mas todos têm importância nesse conjunto. Os irmãos são importantes, os tios, os avós. Por isso que a gente, mesmo se nós não tivermos os nossos próprios filhos, nós passamos a ser responsáveis em nossas famílias também por aqueles que são ali ligados a nós de alguma forma. Aí, a nossa intensidade na participação desse processo, cada um vai julgar o quanto deve ser. Mas também somos responsáveis. E nos nossos dias, mais ainda, avós, tios, devem cooperar para que os novos componentes da família sejam pessoas ali bem recebidas, bem orientadas e bem encaminhadas. Por isso que ninguém vai dizer, eu não tenho filho, então não tenho compromisso. Na verdade, todos nós temos compromissos com a obra divina. E aqueles seres que nascem próximos a nós, que convivem com a gente, nós temos um compromisso com eles também. Porque eles fazem parte da nossa realização também no mundo, da nossa tarefa de cooperar na obra divina. Então o que nós vamos refletir nesta tarde serve para todos, mesmo quem não tem filhos. Mesmo quem acha que já criou os filhos, colocou eles em pé e já dizem que eles caminham sozinhos, muitas vezes os pais são obrigados a voltar a se preocupar com seus filhos e ajudá-los de diferentes maneiras. Então nossas reflexões essa tarde é para a gente refletir bem, pensar, compreender bem a importância que a família tem, o nosso papel nessa família. Todos talvez já saibam bem sobre isso, vamos então relembrar algumas ideias importantes sobre isso. Então a primeira coisa que nós devemos sempre ter em mente, sempre lembrar, é que aqueles que estão reencarnando, eu chamei agora há pouco de novos espíritos que vão compor a família, novos entre aspas, né? Na verdade são espíritos que têm uma experiência milenar, têm uma vivência muito longa. E muitas vezes os pais entram em choque com os seus filhos porque ignoram essa realidade. Esquecem que os seus filhos têm uma história passada que vai responder por muito pelo aquilo que eles são. Por isso que às vezes a gente não entende muito bem certos comportamentos, certas atitudes que os filhos têm. Porque eles são seres que têm já muita experiência. Os pais, quando compreendem isso, têm condições de auxiliar mais os seus filhos. E principalmente quando eles são capazes de reconhecer essas diferenças entre os filhos. Quando a gente identifica que um, por exemplo, tem mais capacidade de agir sozinho, tem mais autonomia, um filho ele requer menos atenção, menos intervenção, é uma alma mais amadurecida, porque ele já tem a responsabilidade, ele já age sozinho, ele já sabe o que fazer. Outro, muitas vezes, vai requerer muita atenção, muito cuidado. E aí é que se comete um grande erro, as comparações. A gente ficar falando, olha, o seu irmão, ele é assim, assim, e você não consegue. Isso é uma violência muito grande. Porque esse irmão, muitas vezes, que já é capaz de agir, se conduzir, sem muita intervenção dos pais, é um espírito que já evoluiu muito, já trabalhou muito. Enquanto o outro, ele está no momento dele. Então a gente não pode comparar irmãos. Por uma questão simples do quê? Diferenças de experiências. Além do que, ele tem que levar em conta o quê? Ele pode não ter toda aquela responsabilidade agora na vida, mas é um espírito que pode, há pouco tempo, em um futuro próximo, vir a demonstrar tudo isso que ele talvez aprendeu em outras vidas, mas ainda não sentiu necessidade de demonstrar. Por isso que os pais, ao lidar com as diferenças entre os filhos, nunca devem compará-los. Quando a gente vai orientar uma criança, um jovem, a gente deve pegar como orientação as atitudes, a conduta de um modelo que a gente diz que é o ideal, mas não ficar falando que é o irmão, não ficar falando que é o primo, que é o filho do vizinho, porque isso cria na criança, cria no jovem, um efeito muito negativo, né? Cria nele uma ideia de que ele é muito inferior, de que ele não é competente, que ele é incapaz. Isso gera um desconforto muito grande, uma insegurança. E muitas vezes eles vão crescendo e vão sentir pessoas com medo perante a vida e vão estar sempre agindo guiados por esse medo. Porque foi dito tantas vezes para eles que eles são incapazes, que eles são incompetentes, que os outros são melhores, que ele de fato acredita nessa ideia. Então nós não podemos, quando vamos lidar com uma criança, ignorar essa história passada que ela tem de outras vidas. comportamentos, atitudes. E aí que vem o grande segredo para os pais, para as mães principalmente, porque às vezes a criança, o jovem, ele já começa a apresentar problemas, começa a apresentar condutas que podem evidenciar ali um espírito com dificuldades, que vai precisar de maior intenção. E às vezes a gente tem uma visão do amor muito equivocada, que o amor é a gente tornar aquele ser amado um modelo de perfeição. Ah, o meu filho é maravilhoso, meu filho é perfeito, meu filho não comete erros, o meu filho ele é extraordinário. E a gente não vê que eles estão ali, pouco a pouco, demonstrando, evidenciando traços de um caráter, muitas vezes, que vai se tornar uma pessoa difícil, uma pessoa que vai criar dificuldades para ela e para os outros. Amar não é a gente negar os defeitos das pessoas. É a gente ser capaz de ponderar o que é bom e o que é ruim numa pessoa. É a gente ser capaz de reconhecer quando eles precisam da nossa orientação, da nossa intervenção. Por mais que nós amemos os nossos filhos, nós precisamos reconhecer quais são os defeitos, as dificuldades que eles trazem. Porque é aí que a gente vai poder agir de maneira satisfatória. É aí que a gente vai poder orientá-los de maneira satisfatória. A espiritualidade está cheia de pais e mães desencarnados, lamentando porque não orientaram bem seus filhos. Porque acharam que era normal uma criança agir com violência, com agressividade o tempo todo. É normal, numa determinada fase do desenvolvimento infantil, a criança ter reações agressivas. Também não quer dizer que ele, ao tomar o brinquedo do coleguinha, né, nas primeiras relações que ele está tendo com outras crianças, e ele agir de maneira bruta, não quer dizer que ele é um espírito perverso. É normal no desenvolvimento da criança. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, e a gente percebe que ele não aprende a lidar com isso, mesmo após intervenções, é aí que começa a despertar a nossa atenção e começa a surgir a preocupação de que talvez ali exista um ser mais propenso à violência, à agressividade. E é aí que nós precisamos agir. O que normalmente os pais fazem muito é sempre o quê? Desculpar o tempo todo atitudes que os seus filhos fazem, cometem, praticam, ignorando que eles podem sim estar ali evidenciando suas dificuldades. A gente não pode viver dando desculpas para os erros, nem nossos, nem dos nossos filhos. Entenda que filhos, qualquer criança ou jovem que nós temos que orientar. Isso também não quer dizer que nós vamos ignorar aquilo que eles trazem de bom. Porque é da valorização do que eles trazem de bom, juntamente com a orientação, quando eles manifestam aspectos negativos da personalidade, que a gente vai criando neles aquela força, vai criando nesse ser a propensão para vencer as suas inferioridades, as suas imperfeições. Quando a gente valoriza o que tem de bom e mostra o que precisa ser mudado, o espírito passa a ter uma referência, ele tem um padrão do que é o correto. Ele passa a ter ideia do que ele deve ser para ser aceito pelas pessoas que o amam. E ele vai corresponder a isso na maioria das vezes. Então, quando nós estamos atentos para aquilo que eles são capazes de fazer de bom e também o que eles erram, e orientamos, esclarecemos, ao mesmo tempo que valorizamos e incentivamos, nós estamos dando a eles parâmetros para eles poderem se guiar. Agora pense, o pai e a mãe que só apoia o filho com conduta errada, que nunca orienta. Esse filho, ele vai agir sempre naquele padrão de conduta. Ele sempre vai cometer erros, porque ele não tem outra referência. A gente também, quando não identifica o que eles trazem de bom, não reconhece, eles também não têm referência se eles devem continuar agindo com aquelas atitudes. E aí que é importante nós estarmos convivendo com os nossos filhos, com os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos irmãos mais novos. A gente está convivendo e conversando, dialogando. E não só recriminando, dando bronca, chamando atenção. Numa escola que eu trabalhei, eu observei uma vez na reunião de pais, o pai acabara de sair da reunião que outro professor tinha conduzido, E ele saiu apenas recriminando e dando bronca na filha. Acusando-a, xingando-a. É uma atitude que para aquela jovem ali, no ambiente escolar, na frente de professores, de outros colegas, não trazia nada de produtivo para ela. Só traria o que para ela? Vergonha. Só traria para ela o que? Sentimento de inferioridade. Porque vamos ser bem sinceros, nenhum de nós gosta de ser chamado a atenção na frente de ninguém, não é mesmo? E a gente tem uma visão que é um pouco primitiva. Que a gente acha que esculachar uma pessoa vai mudar ela. E não muda. Posso falar isso até de experiência própria. A gente só de dar bronca, só de chamar atenção, a gente não muda uma pessoa. Tem momentos que a pessoa precisa, muitas vezes, ser advertida, porque ela perturba os demais. É um momento isso. Agora, na maioria das vezes, o que as pessoas precisam mesmo é de um diálogo, de uma proximidade, e ser esclarecido e dito, olha, tal conduta não é correta. Ela prejudica. A gente pensa que isso não traz efeito, mas traz sim. Em algum momento da vida, seja criança, ou jovem, ou qualquer pessoa, ele reflete naquilo que foi falado. E nós também fazemos isso. Às vezes alguém nos diz de algo errado que nós fizemos, e nós podemos até por orgulho, num primeiro momento, a gente se defende, falando, não, eu agi certo, eu estava certo. Mas em algum momento a gente reflete e leva em consideração, bom, talvez aquilo que eu fiz não era correto realmente. Por isso que os pais não devem se privar de falar para os seus filhos sobre as atitudes, sobre os comportamentos, aquilo que eles consideram como correto, é o que se chama os valores da família. E nos nossos dias é muito propenso, é muito favorável os filhos nem descobrirem quais são os valores familiares. Por quê? Porque eles quase nem convivem mais com os pais. Não é verdade? Todo mundo está tão ocupado, todo mundo está correndo atrás de tanta coisa, todo mundo quer conquistar tanta coisa, e uma das experiências mais importantes para o ser humano, que é a vivência familiar, ela fica sacrificada. E essa vivência familiar, ela é aquela coisa tradicional, simples, comum, que antigamente acontecia. Tomar as refeições juntos, momentos de lazer juntos, momentos de convivência, momentos de estar ali próximos, de brincar, de se descontrair. Porque são nesses momentos que afloram situações que a gente pode dialogar, pode intervir, pode se aproximar. E a gente tem que criar esses momentos. A vida é atribulada para todo mundo tem muito compromisso, mas ninguém está encarcerado, pelo menos entre nós aqui. Ninguém está privado da sua liberdade dentro de uma prisão que não pode conviver com os seus. Em algum momento a gente vai conseguir. E a gente deve, nesses momentos, mesmo que eles não sejam tão frequentes, mesmo que seja uma vez por semana, a gente dá tudo de nós naquele momento. Tem muitos pais que hoje não estão tendo tempo para os seus filhos. O ideal era ter tempo diário para conversar, conviver, olhar a expressão do filho. Mas se não é possível ainda fazer isso, vamos trabalhar para isso ser possível, mas no momento que nós estamos com eles, efetivamente estar. No momento que nós estamos ali com o nosso filho, ou aquela criança que nós entendemos que nós temos que ajudá-la, estar realmente com ela. E não com outras atividades, por exemplo. Às vezes a gente justifica que nós queremos momento de descontração, de lazer, para nós. E eles são necessários, sim. Há um momento que nós precisamos estar sozinhos, que nós precisamos espairecer, mas quando estivermos com os nossos filhos ou com aqueles que estamos orientando, que estejamos ali realmente com eles. Porque hoje o que é muito comum? A televisão ela ocupa um grande papel dentro do ambiente familiar e outros meios eletrônicos começaram a ocupar esse papel disputando a atenção entre pais e filhos. É o celular, é o tablet. Todas essas coisas elas têm que ter um momento definido ali na vida da pessoa. E elas não podem competir com uma brincadeira de interação entre pais e filhos, ou com um momento de diálogo entre os pais e filhos, ou um momento de cooperação. Até quando nós estamos orientando os nossos filhos para eles aprenderem, por exemplo, como faz algo dentro de casa, como é a rotina doméstica dentro de casa. Esse é um momento de valores que nós passamos também. E a gente, quando está nesse papel, a gente tem que estar ali revestido com aquela posição de um verdadeiro professor, um verdadeiro mestre. Que vai o quê? Ter paciência, vai ensinar. Não vai esperar que eles já façam tudo pronto. Porque muitas vezes a gente se propõe até iniciar essa integração maior entre pais e filhos, mas aí a gente não quer ter paciência, a gente não quer ter disposição, porque a gente acha que eles vão entender da primeira vez. Nós não aprendemos a maioria das coisas numa primeira vez. Por que que uma criança, um jovem, teria que aprender na primeira vez que nós explicamos e já cobrar deles de maneira severa, de maneira muitas vezes assim, tão exigente? Então nós temos que exercitar a paciência com os nossos. Ter ali aquela disposição realmente para se aproximar deles. E aquele momento é um momento que nós temos que entender que é para eles. Que é para estar com eles. Às vezes a gente reflete nos pais, como nós tivemos, em nossas mães, naqueles que nos orientaram na infância, e a gente fala, mas eles não fizeram isso para mim. E eu estou aqui bem hoje. Isso é relativo. Quem sabe se muitos dos conflitos que nós temos é porque não recebemos essa educação mais atenta, mais cuidadosa. Por outro lado, não podemos acusá-los se a gente chegar à conclusão que uma atenção mais delicada da parte dos nossos pais não foi realizada por eles. Porque eles também não sabiam. Eles só reproduziram um modelo de educação antigo, tradicional, que vinha passando de geração para geração. Que ajudou a humanidade a chegar no que ela chegou? Ajudou a manter alguma coesão na sociedade? Sim. Mas não é o melhor modelo. Se a gente aprimorou tantos processos, tantas técnicas na sociedade para produção, para obtenção de novas coisas, por que que não aprimorar o modelo familiar? Se o homem investe tantas pesquisas para descobrir como fazer melhor a produção de um item tecnológico, por que nas relações a gente não aprimorar e não procurar conhecer mais? Só essa disposição dos que educam, daqueles que orientam as novas gerações, só essa disposição de querer aprender mais sobre o desenvolvimento da criança, querer aprender mais sobre o desenvolvimento do jovem, só essa disposição já cria em nós uma nova conduta, já abre para nós uma nova possibilidade. E isso vai ter um efeito muito positivo, porque acreditem, tudo que nós semeamos com boa intenção, tudo que nós nos dedicamos com boa intenção, nós criamos para nós condições favoráveis para a intervenção do plano espiritual. Porque quando eles percebem em nós boa vontade, em qualquer área de ação humana, eles nos intuem de maneira muito mais eficiente. Porque a gente está de mente aberta, a gente está de cabeça receptiva para ideias, para sugestões. E a gente descobre, no próprio exercício, a melhor conduta a ter. Você vê, muitas vezes, famílias constituídas por pessoas muito simples, pessoas que não tiveram acesso a muita cultura, muito conhecimento, eles conseguem conduzir bem situações complexas. E aí você fica pensando, da onde veio essa habilidade de pessoas tão simples, às vezes, conseguirem conduzir essas situações de maneira complexa? Eram espíritos amadurecidos, mas que, por serem portadores de boa vontade, eram intuídos pela espiritualidade. Sabiam como agir de maneira intuitiva. E nós, se tivermos essa disposição de entender o nosso próximo, mais próximo que a nossa família, a gente está nesse quadro de se tornar receptivo. A gente cria essa percepção e os espíritos vão nos ajudar nessa solução dos problemas. Só que é lógico que a gente não pode se pautar só numa conduta intuitiva, ficar só esperando que eles nos digam como agir a cada momento. Nós precisamos procurar aprender mais sobre os problemas que a criança e o jovem enfrentam hoje. Precisamos refletir mais que nós temos um modelo hoje de sociedade que não está trazendo esperança para ninguém. Uma sociedade violenta, com tanta corrupção, um mundo inseguro, porque tem guerra, terrorismo, epidemia em tantas partes do mundo, e ainda estamos tão ausentes da vida das crianças e dos jovens, que segurança nós transmitimos para eles? Nenhuma. Que certeza nós estamos dando para eles de que estudar, trabalhar, de que ser íntegro funciona na vida? Muitas vezes nenhuma. Porque muitas vezes a gente está só falando em casa dos problemas, das dificuldades do mundo, só dizendo o tempo todo que tudo é muito difícil. As crianças, elas ouvem muito o que nós falamos e nós não percebemos. Às vezes tem um casal lá que está de frente à televisão comentando uma notícia ou comentando uma novela e a criança está lá com seus brinquedinhos. Muitos acham que a criança não está absorvendo o diálogo do casal nem aquilo que a televisão está noticiando. E eles estão absorvendo aquilo como uma esponja. Às vezes, quando há ambiente favorável, a criança pergunta, por que isso? E aí os pais ficam surpresos. Puxa, você estava prestando atenção. Então, é algo que nós temos que ter uma cautela muito grande daquilo que nós permitimos que cheguem até as crianças. Hoje, não sei se vocês perceberam, as emissoras de televisão, nos horários que não seria permitido assim, eles começam a mostrar situações que são muito negativas para a criança. Novelas que antes o horário passava lá 9 horas da noite, elas estão passando à tarde com cenas, com situações, com insinuações que despertam muito cedo na criança o interesse pela sexualidade, por exemplo. Às vezes a propaganda, a chamada para o programa que vai ter à noite está passando durante o dia e a criança está absorvendo aquilo. Então é necessário um cuidado muito grande. Porque eles estão sendo alvo de muitas coisas que vão despertar neles interesses que não é para aquele momento, é para uma idade depois, posterior. Então os pais devem ter essa cautela e vigiar o que eles estão permitindo que chegue até seus filhos. Porque quem deveria ter um controle sobre isso não controla, acha que tudo é permitido. Né? Tem um programa de programa da tarde que passa numa emissora, que aí tem lá o momento das fofocas, tem o momento das conversas lá que algumas pessoas fazem. E aí fala-se de coisa que muitas vezes uma criança de 8, 9 anos está ouvindo, a mãe acha que aquilo ali não tem problema, só pessoas conversando, mas passam mensagens ali muitas vezes negativas. Né? Eu precisei uma vez escrever para a emissora pedindo que eles tomassem cuidado, principalmente uma pessoa que passava naquele programa, porque falava coisas que eram impróprias para aquele horário. Aí mudaram o teor dessa conversa. Então nós precisamos ficar observando, acompanhando, porque as notícias que chegam a eles causam impressões e trazem resultados ali que muitas vezes são negativos. E às vezes coisas simples que nós falamos na frente dos filhos, eles podem ficar às vezes até perturbados com aquilo. Como por exemplo, se a gente contar situações que a gente não explica direito para eles o significado daquilo. Por exemplo, se você falar para uma criança que você sonhou que ela, por exemplo, tinha morrido num sonho. Você sonhou que ela morreu. Às vezes você fala isso despreocupadamente, mas a criança ela processa essa informação de uma forma muito negativa. Porque quando ela começa a pensar que ela pode ter morrido no sonho, ela pensa o quanto a vida dela é vulnerável, isso pode trazer uma insegurança muito grande. Então, como nós falamos, o que nós comentamos, temos que ter uma atenção muito grande. Então, nós precisamos perceber que há momentos na vida que eles vão sendo introduzidos a diferentes temas da vida humana e nós temos que respeitar esse desenvolvimento natural da criança. Por isso que nós temos que aprender sobre a criança, como ela se desenvolve, como a criança vai se tornando adulto. Ela é um espírito que já tem muita vivência? Tem. Mas muitas vezes, por causa do desenvolvimento corporal, ele ainda está, vamos dizer, inibido. Ele ainda não tem todo o seu potencial. E ele, à medida que ele vai crescendo, ele vai assimilando as coisas de acordo com a sua capacidade naquela época. Então nós não podemos antecipar as coisas, não podemos adiantar nada no desenvolvimento da criança com prejuízos para ela. Essa preocupação todos devem ter. Todos, quando estão na presença de uma criança, de um jovem, devem pensar naquilo que você está falando, os exemplos que você está dando. Imagine, né? A criança observa o pai, o avô, o tio, a avó, a tia, um irmão mais velho falando. Uma atitude desonesta é aceitável. Ela passa a considerar que aquilo é normal na vida. E ela vai reproduzir aquele modelo em algum momento ou não. Vai depender dos seus valores como espírito. Mas muitos são suscetíveis a seguir esses modelos. Então vem a nossa responsabilidade. Um outro item importante que a gente deve considerar quando a gente está nesse processo de educação familiar, que a gente nunca pode esquecer, é que nós somos pessoas imperfeitas ainda, somos espíritos em evolução, mas isso não tira da gente o dever que a gente tem de orientar naquilo que é correto. Não é? Tem pais que muitas vezes não se consideram com autoridade moral suficiente, por quê? Quando a gente começa a refletir nessas ideias de que precisamos nos renovar, precisamos nos tornar melhores, às vezes a gente cai numa atitude muito negativista de achar assim, ah, eu sou tão imperfeito que eu não sou modelo para ninguém, eu não sou capaz de ensinar ninguém. Nós não podemos usar isso como artifício para dizer que não vamos educar alguém, que não vamos orientar os nossos filhos. Mesmo sendo imperfeitos, nós temos um papel e temos valores que devemos passar para eles. O que não podemos fazer é muitas vezes nos colocar na posição de seres perfeitos, escondendo deles as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, e criar uma máscara de hipocrisia que, quando eles descobrem, aí eles nos confrontam. Vamos pegar um exemplo simples para a gente ver como é isso. Às vezes nós queremos que no lar as pessoas sejam gentis, queremos que os filhos tratem a gente de maneira gentil, de maneira amorosa, mas tem um momento que a gente age de maneira agressiva, de maneira descortês, não é assim? Nós não vamos ficar se justificando para os filhos. Ah, eu agi assim porque eu estava nervoso, porque meu dia foi muito difícil. Nós vamos reconhecer, não, eu errei, eu estava errado ao tratar você daquela forma. Me desculpe, porque ela não é a melhor forma de nos conduzir dentro de casa. Isso tem mais autenticidade para a criança e para o jovem, essa sinceridade, né? Essa assumir a nossa fraqueza, de não ficar achando desculpas, nem culpados pelos nossos erros. Isso tem mais autenticidade do que a gente ficar criando desculpa. Porque senão eles crescem também assim. Aí seu filho chega para você, te trata de maneira agressiva, e ele fala, ah, pai, desculpa, eu vim nervoso da escola. Ele está reproduzindo um modelo que você ensinou. Você vem nervoso do trabalho, pode descarregar tudo nele. Se ele for mal criado com você, ele tem direito de falar, ó, passei hoje muita dificuldade lá na aula de biologia lá. Por isso que eu estou aqui hoje te agredindo também. É o mesmo modelo. É melhor a gente assumir, não, está errado, me desculpe, mas nós não vamos agir mais assim entre nós. Isso é mais autêntico, cria mais confiabilidade entre pais e filhos. É lógico que os pais não precisam entrar nos seus grandes problemas pessoais com os filhos. E essa distância até ela é importante ser mantida. Os nossos grandes conflitos existenciais devem ser tratados entre a gente e pessoas que sejam capazes de nos orientar. A orientação na casa espírita, o terapeuta, o psicólogo. Esses grandes conflitos existenciais, eles ainda não têm maturidade para nos ajudar. Mas essas coisas comuns da vida, nós podemos compartilhar com os nossos filhos, e é algo muito mais produtivo quando eles nos reconhecem que nós somos pessoas falíveis, mas que queremos acertar, que nos desculpamos, que nos acertamos, que sabemos o caminho e queremos acertar. Isso traz melhores benefícios na relação. E temos que aprender também nesse processo, né, de orientação, nesse processo de condução das novas gerações, né, de que o amor dos pais, ele vai se expressar por algumas características. Amor não é só a gente ter aquele momento de ternura, que a gente abraça o nosso filho com alegria, que a gente está ali com ele naquele momento alegre. O amor, ele tem diversas formas de se manifestar, como companheirismo. É a gente participar ali, ajudá-los na solução dos seus problemas. Não resolver por eles. Por exemplo, a criança, o jovem aparece com um dever, uma tarefa, tem muitos pais que acham que é melhor e realmente, às vezes é mais prático, você ir fazer o trabalho do seu filho, por exemplo. Mas companheirismo vai significar você ajudá-lo a executar aquilo que é a tarefa dele. Você orientá-lo, dar a ele as condições para que ele se realize. Isso vai ser companheirismo. Isso é você estar ajudando. Companheirismo é você estar junto dele, não só no cumprimento das obrigações, mas também nos momentos de lazer, de distração. Para muitos adultos, assistir uma programação infantil é algo muito chato. Mas é bom que a gente saiba o que eles estão vendo, o que eles estão assimilando. A gente demonstrar interesse por aquele mundinho deles e não achar que tudo é bobagem. A mesma coisa dos jovens, dos adolescentes. Tem muitos pais que não suportam, não gostam daquilo que é do mundo do adolescente. Mas nós precisamos participar daquilo, saber, e não ficar criticando as escolhas, as opções que eles têm, culturais, musicais. Nós devemos orientar quando percebemos que algo não é bom. Mas não ficar criticando, não ficar falando, porque nós também gostamos, numa época, de cantores, também gostamos de roupa, numa época que para os nossos pais não era aquilo que era o ideal. Mas nós o quê? Nós passamos numa época, gostamos, depois fomos mudando. Então nós temos que respeitar também essas preferências. Fala. Uma vez meu filho, ele pagou uma pessoa para fazer o trabalho dele na escola. Só que essa pessoa vendeu para mais 3 colegas o mesmo trabalho. Sim. Então o professor não é bobo, né? Descobriu. Ele descobriu. Os 4 ficaram de recuperação porque fizeram esse trabalho errado, porque daí a nota foi 0, né? Isso. Aí o que aprendeu com isso? Nunca mais pagar outra pessoa fazer de forma ilícita, né? Entendeu? Então ele aprendeu na pele o que não é bom. Exato. Então, às vezes a gente orienta, mas não escuta. Não escuta. Não escuto. Então, faz errado. Atitude correta como mãe, acho que foi a que a senhora teve. Deixou ele sofrer as consequências, não é? Exato. Não foi na escola, por exemplo, não. Questionar, pedir uma segunda chance, não. Não. Deixa sofrer as consequências. É algo que nós podemos permitir que ele sofra uma consequência. Isso, vai aprender. Isso já faz muitos, né, anos, mas aprendeu para a vida. Isso. Porque errou feio e depois aprendeu. Exato. E muitas vezes o companheirismo dos pais é isso. Deixar sofrer também as consequências. E não ir tentar, por exemplo, se justificar para que tire dele as consequências, né? É isso mesmo. Ó, outras características do amor dos pais. O diálogo franco é a gente conversar realmente, apresentar claramente o que consideramos certo e errado, né? Solidariedade é apoiá-los, é ajudá-los. Até naquilo que a gente acha que não é tão importante, mas é o que estabelece vínculo de amizade. Indulgência é a gente não ser tão exigente, tão crítico, tão acusador o tempo todo. É ter energia moral também, que parte dos exemplos, é a nossa conduta que reflete profundamente sobre eles. É a convicção, isso é uma coisa muito séria. As pessoas percebem nós quando nós não somos convictos em algo que nós estamos falando, não acreditamos naquilo. Então nós temos que ser convictos. E temos que ter uma coerência. Por isso que o casal deve sempre conversar, ou as pessoas que participam da educação de uma criança, de um adolescente, devem sempre combinar entre si os valores, as regras em comum. Porque um não pode desautorizar o outro. O pai não pode desautorizar a mãe, nem a mãe desautorizar o pai. Tudo precisa ser conversado e acertado previamente. E isso a bem de quem? Dos filhos. Essa é uma questão que às vezes é delicada para o casal, porque muitas vezes por trás de uma desautorização de um ou de outro, está uma disputa de poder. Porque um quer ter mais autoridade sobre os filhos. Nós não podemos pensar assim. Temos que ter uma coerência e uma linguagem única dentro de casa. E discutir pontos de vista longe deles. Porque eles precisam ver em nós unidade. Porque é aí que eles vão sentir mais segurança ainda. E não podemos esquecer, para que possamos já ir encerrando, uma frase de André Luiz muito importante que nos ajuda a entender bem o que é um lar. Ele diz assim, isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Os filhos vivem no clima psíquico dos pais. O que quer dizer isso? Tudo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, exemplificamos, reflete profundamente na vida deles. Eles vão se tornando pessoas, vão se desenvolvendo, vão amadurecendo a partir de todos esses estímulos. Por isso que o nosso lar, ele deve ser um ambiente que nós temos que ter as melhores das atitudes, das intenções. Nós temos que ver o lar como se fosse um templo sagrado, aonde a gente se dedica ali da forma melhor do nosso ser. Temos que criar esse ambiente saudável dentro de casa. Saudável visível e o saudável invisível, que é o nosso estado mental. Por isso que lá tem que ter evangelho no lar. O pai, a mãe e as outras pessoas têm que cultivar oração dentro do lar. Tem que ter materiais de leitura elevada dentro de lá, do lar. Temos que interromper o acesso a qualquer coisa de natureza inferior, pela televisão, pela internet, para que o ambiente espiritual da nossa casa seja realmente favorável às influências do mundo espiritual. É um compromisso que nós temos. Vale a pena, porque nós estamos investindo em seres para os quais nós temos uma dívida de amor muito grande. E que se torna, ao longo do tempo, laços profundos de união. Por isso que a gente deve encarar o nosso lar como a maior das nossas realizações. Que Jesus nos abençoe a todos, que essas reflexões nos ajudem aí na nossa conduta, e possamos todos trabalhar pela paz nos nossos lares. Muito obrigado, gente.